quero te dizer agora. Independente de tentar mudar a história, mas eu vou arriscar. Posso te perder, mas não vou deixar de falar. Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei. Pra mim, sempre mais do que eu mereci. Pensa direito antes de dormir e sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Tô esperando você acordar e sonha comigo. Sonha comigo. E quando acordar, cê vai me perdoar. E sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Tô esperando. Nós vamos lá em cima, sonha com a gente, cuidado.